6310, boa noite, desce até o 060, chegada Mário. Táxi. Autorizado em coordenação com o solo, reporta táxi, no 613, obrigado. Aí, Fox, Juliette, você. Retape pro 3252. Tá liberado. Obrigado, liberado a velocidade de contato pra 3252. Dando decimal 9 pra costa. Diante, Charlie Fox. Trot Juliet. Recusa o recebimento da informação ativa em vigor. São a letra. Quatro chama a torre agora, 118.95. 118.95.1.84. Em Salvador, gol no 884, tem brachá, travado, sinal LS, pouso no zero. Gol no 884, boa noite, tráfego avistado, livre, pouso no zero, vento 090 graus, no 29, o ajuste no zero, no zero. Livre, pouso 10, gol no 884. Informação atis em vigor, não é a Juliette não. Hora da última é 21110 Zulu. Por gentileza verifique e me informe a informação atis em vigor. Uma 30050, voa posição Mari. Chama para descida. Perfeitamente, aguarde cópia da autorização. Gente, aguarde cópia da autorização de tráfego. Charlie Fox, Juliette, o solo Salvador. Confirme em que ponto pretende subir, solicitar a subida para o nível 105. Indicação, desce para 07. Escolha 107-03662. Inicialmente decola da 107 com curva direita na réia checa Chapregos. E vamos fazer o seguinte, após Caixa Pregos, poderá solicitar o controle e ascensão ao nível 105. O controle em 19.8, torre 18.95, transponder 5456. Estou 1884 no solo, sub 2, linha direita, estando solando 21.9, aposta de xarife. 1219, portará pista livre, gol no 484. Pista livre, no 484. Solo Salvador, gol no 484. Aguarde. O solo Salvador, gol no 613 para táxi, com autonomia de 4 horas, alterna Campinas, 84 a bordo. Campinas, 84 a bordo. Autonomia? 4 horas. Quente, autorizado táxi via Índia e Alfa, transferência, boa noite. Autorizado táxi, Índia, Alfa, transferência, 2895, obrigado, boa noite. Gol no 884, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, gol no 884. Confirmando, comandante, seu plano, né, eu falei Yankee, não é Yankee não, é um plano Zulu. Perfeito? Plano Zulu, sai visual. E em Bragança, coordena para o nível 090, com centro Brasília ou com o controle competente, Curitiba ou Brasília, para acender para o 090 e prosseguir conforme o plano. Bragança, IFR, direto Varginha, direto... Só um instante. Arubi, é Confins e Arubi. O Charlie Fox Juliette, só preencher esse plano aqui em Salvador. Oi, Salvador, gol no 613, próximo do ponto de espera da 10, pronto. Foram 63, boa noite, autorizado alinhar e decolado 10, vento 090 graus, 13 nós. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, gol no 613. Juliette. É que a rota que veio aqui para, que chegou aqui para nós, está com os fixos todos invertidos. Seria, a sequência seria Arubi, Confins, Varginha e Bragança, correto? Oh, Ok, estamos preenchendo com todos os fixos invertidos. Estamos coordenando aqui com o Centro Recife, aguarde. 884 na CFDR. 4, táxi via Juliette, portão 8. Juliette 8, 1884. Estabilizou, tá 3858. 3858, chama a torre 118-95. 295, boa noite. Boa noite, achando a 6310, 2000 pés autorizado, LS. Então, 3662, desce para 3000 pés, 1010. 3000 pés com 1010, está 3662. 0, temos um Boeing da Gol iniciando o relógio. 7. O voo no meio, no 3, confirme, né, vai decolar quantos instantes? Temos uma aeronave a 1 milha do externo. Está iniciando a decolagem. Sim. Ah, tudo. Tá havendo um problema com algum dado da informação que a IS tem e o que a gente recebe? Só um instante, tá? Livre pouso no zero, vento 090 graus, no 3 nós, confirma baixar travado. Livre pouso no zero, baixado, retravado, 3858. Voo no meio no 3, decolado 58, chame agora controle, 9.8, bom voo. 098 graus. E completa via, até 2000 pés, ajuste no zero, no zero, Puma 30. Vamos jogar a posição e tapa. Sobre Salvador, boa noite, eu vou no 613, decolou na saída Arbor, eleva. Sobe 360 no 613. 360. TAP, desce para 3000 pés, ajuste no zero, no zero. Meia-treza no zero, no localizador. Completa o ILS, chama a torre agora 118-95. 118-95. Então 3662, desce para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, da 3662. Salvador, boa noite, posicionamento 6310, estabilizado no ambiente. Chanel 6310, boa noite, com a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0, no 0. Aguardando. Então, 3858, no solo ao 2200, livre à direita e reporte pista livre. Livrando à direita, pista livre, 3858. Agora chame solo, era 2199, boa noite. 219, boa noite. Chanel 6310, cheque trem, de pouso no 0, vento 090 graus, no 0 nós. Camarada Juliette, 350. Táxi via Alfa em frente. Reporta antes da táxi via Juliette. Tente, Alfa em frente, antes da Juliette, 350. 390, baixou e travou. Sim, estacionamento 390, livre pouso na pistola 0. O vento 080 graus ou na 09? Livre pouso no 0. 310 da última. Antes da Juliette, tá 3858. Ingresso 03, tá 3858. Livre ingresso 03, 3858. Receptor ILS da 3662 visual com campo. 3662, chama a torre agora, Santa 1895. 1895, 3662, boa noite. Boa noite, Fábio 2733, destra 2000 pés, ajuste no 0 no 0, 3 ao DLS. Para 2000 pés, ajustado no 0 no 0, Fábio 2733. Tá de cópia? Guardando cópia até a saída prevista. Eu via seria a Pêndulo 1 no 0, bridge a Pêndulo 1 no 6. Afirmativo. Saída prevista da Eulê da bridge. 662. São 3662, boa noite. Tráfego avistado, cheque trem, livre pouso no 0, vento 080 graus, 129, o ajuste no 0, 1 no 0. Gente, baixada checada, livre pouso no 1 no 0, da 3662. Aguarde, Fábio. Vamos, Fábio, um monte de coleta. Papá Romeu, Charlie, Fox, Juliette, prossiga agora com a informação que o senhor tinha para me passar. Salvador, boa noite, 3529, informação Victor, vamos atingir o 950, só estamos mais baixo. 5218, desce até o 050, na chegada Mari. 050, chegada Mari, 5218. 6310 antes da Julieta. Teve ingresso pro 06. Papa Romeo, Charlie Fox Juliette, Jundiaí, autorizado nível 1900 até a posição Coral. Após Coral, nível 1905, direto Dendê, direto Arubi, direto Yankee Papatango. E após Yankee Papatango, direto Bravo Golf Charlie e direto Réia, Romeo Eco Alfa. Decola da 1-7, curva direita, saída Coral. Controle 1-9-8, torre 1-8-95, transponda 5-4-5-6. Planejamento correto, pessoas a bordo. Dois a bordo. Livre acionamento, chame pronto pro táxi. Torre agora em 118.95 para o táxi. O Charlie Fox Juliet. Localizador. T-733, chama a torre 118.95. Torre 118.95, grato. 130, vetor sequenciamento, vai voar à direita, voar na proa 060, autorizado nessa proa ILS. Inicialmente mantém 3.000, 130. Reporte alinhado e pronto na cabeceira. Só 3662, Missola 08, livre direito, chame Missola 1219, reporte está livre. Direita 219, reporte está livre, canto 3662. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pezulu 10, bridge, Pezulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após bridge. Controle 119.8, torre 118.95. Transponder, aguarde. 3662. Gente, obrigada, agora chame só, 219. 219. 9.80. Fox Juliette, vento 080 graus, 129. Decola de imediato, sem fome, tem o tráfego no externo, para pouso 10. Boa noite, livre táxi em frente via Alfa, mantém posição antes da táxi de Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, não tem meia noite. Corre Salvador, você é 2733? Está na final do ILS 35. Sucere 2733, boa noite. Continue a aproximação, aguarde motorização para pouso. Ajuste na 010. Informo o TAF com tráfego. Decolando da 197, um Charlie 208. Não irá interferir na sua aproximação. Um Vento Salvador 080 graus. 122, cheque trem livre pouso na 10. Sucere 2733. 2733, então está livre o pouso. O 35, sabe que é o Charlie 208. Então, visão, a aeronave que decola da 17. Gente, afirmativa de repouso. 2733. Charlie Foxtrot Juliette, decolado 1-0, chama agora o controle em 1-9-8, bom voo. Uma boa noite. Salvador, boa noite de Papa Romeo Charlie Fox Juliette. Charlie Foxtrot Juliette da presente voa Coral. Sobe uma centena. Presente Coral, uma centena, o Charlie Fox Juliette. Tarde, nova autorização de tráfego. Quanto nova autorização de tráfego hoje? Correio 2733, forma visual com a aeronave que decolou da 17, agora está em direção ao corredor chefe. Confirme, Corsair 2733. Está visual que a aeronave que decolou da 17 ali, agora está ingressando no corredor Axé, a aeronave que decolou da 17. É, afirmativa, essa aeronave é coral, não é definir essa transmissão. Ela vai virar agora à direita, mas ela vai prosseguir em frente logo após. Ciente, 2733, livre pouso. Mantenha Lagoinhas, desce até os 50. A número 4, mantenha Lagoinhas, 559. X-Ray, é o solo de Salvador. Sua rota, que o senhor acabou de informar aí, está diferente da minha aqui. Repita, por favor, a sua rota. Positivo, AP Zulu 1-0 Bridge, AP Zulu 1-6 Bravo Hotel Zulu e direto Trive. DCT Belo Horizonte. Ciente, eu vou ter que verificar o que é que está havendo. A sua rota está diferente do plano de voo, comandante. No plano de voo tem assim, Bravo Sierra Índia 2 60 é a coordenada geográfica. E depois de FR DCT Motip. Da Pesulu no norte, totalmente diferente do que o senhor está me falando. Zero 2733 no solo 03, livre esquerda, reporte pista livre. Livre esquerda, 2733, reporte na pista livre. O que está havendo? Positivo? Aguarde. Ingresso no bate, 2662. Voador, 3662. 3662. Livre ingresso, portão 01, não. Autorizado 01, está atendendo a minha vez. Tenta estacionar a frequência livre, boa noite. Boa noite, graças. 24, ação de identificação, desce para o 060. Aí, vem 060, 224. Mantenha a chegada 5218. Juliette, ponto de cancelamento será posição coral, confirma. Pode cancelar da presente, vai 105. Ok, autorizado. 105, cancelado às 15. Charles Fox Juliette. Juliette, boa noite, 85. Guarulhos, 360, AP Zulu 1-0, Bride, AP Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, após Bride. Controle 1-119 decimal 8, torre 1-8 decimal 95, transponder 5476. Da 360, da El, Lida, Brito, curva direita, 119 decimal 8, 108 decimal 95, 5476, transponder, voo 1885. Até para o Zulu 1-10, até Brito, após Belo Horizonte, direto Trive, voo 1885. Chamamento correto, chame pronto para acionamento. Tomara pronto, boa noite. 5218, vetor sequenciamento, vai com vara esquerda, vou na proa 020, limite localizador, desce para 3.000 pés. Ajuste no 00, trip 5218. Esquerda 020, limite localizador, desce para 3.000 pés, trip 5218. 5218, reduz para 1.80 mais, 5218. 1.80, trip 5218. Desce pra 3.000. 3.000 pés, 5.218. Serra November Vitor, na via chegada a Aman, reduz velocidade para 2.409. Serra November Vitor. Eu Eco X-Ray, em mais alguns instantes receberá a cópia. Estabilizado. 3-0, copiou o controle? Negativo. Reporte estabilizado. Formará estabilizado, formar 3-0. Autorizado, descida para o 1.500. Controle. Ponte, nível de voo 380, via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16. Decola da pista 10 ou 17? Entendi. Beleza, 5210, 5218. PDF 95, transponda 5463. November Vitor, desce até o 070. 070, meu Deus. Controle passarelo 2224, está cruzando 70 para o 060. Informe indicado, 2224. 230 nós. Reduz para 200, desce para 4.000 pés. Vetor sequenciamento, vai com vara esquerda, vá na Pro 020, limite localizador. Ok, reduzindo para 200, esquerda 020, descendo para 4.000, 224. É, para acionamento e táxi, chame a torre 118, decimal 95. Ah, está no pátio 3, chame pronto para acionamento. Trip 5591, reduz para 220. 130, controle. 130, controle. Escuta, Prossega. De forma indicada. Sem nós. Piado, reporte estabilizado. Portará. O passarelo pode interceptar o lote? Autorizado 2224. 10 para 3. Vai ficar habilitado ali, essa é uma 3024. Uma torre 11895. Puma 30. Qual é o Puma 30? 11895. Vai chamar a torre, Puma 30. Trip 5218, 10 para 2000. Autorizado LF, chama a torre 11895. Trip 5218. 1895, obrigado. Transmissão baixa, o Chané. A 30 tá nacional. Puma 30 na escuta da torre? Tá nacional, Puma 30. Puma 30, vento 080 graus, 10 nós, o ajuste 090, livre pouso, tráfego já ajustado. 30. Controle 1, 9.8, torre 1, 8.95, transponda 5472. Autorizado Recife 350 via Upper 58, decolando da pista 0 com pulo à esquerda, saída pouca, transição Caju, 1198, torre 10895, 5472 no transponder, Oceaner 6310, ponte 6. Portão 06, chame pronto racional e poxa. Tomara 6310. 4000, ajustando 0 no 0. 4000 no 00. Passarela atinge 3.000. 2.000 pés autorizado, LF, chama a torre 11895, passarela 2.2.4. 2.1895, 2.2.4, boa noite. Boa. Ô, Puma 30. Passou ali, tá prosseguindo para posto autorizado, tem condição de livrar no hotel. Afirmativo, Puma 30, livre no hotel, reporte pista livre. 30. Estou em Salvador, boa noite, passarei 2224. Passarei 2224, boa noite. É o terceiro para pouso, aeronave que precede é um ATR da Trip. O ajuste na 0111, reporte no externo baixado e travado. Botará no externo baixado, checado, 2224. Autorizado táxi, saindo do pátio 3 em direção aqui à torre de controle, pro oeste, porque a táxi Equilo está fechada. Então, saindo do pátio 3, segunda direita na Índia e Alfa, no ponto de espera deve chamar a torre 1198.95. Dado para 3.000 pés, 1.011. Presidente Boa, presidente organizador, 3.000 pés, 1.011. Quer que reduza ou aumente a velocidade? Tá com quantos agora? 220, conforme recomendado. Ok, reduz para 1.80, mais o 5591, ao número 3. 1.80, recebo, estrada 1. Primeira, aí no trecho da Alfa ali tá fechado também. Isso, exatamente. Puma 30, considere pista livre? Matheus. Gente, obrigado a estacionar a frequência livre, o Puma 30 no solo aos 27. 30. 5218, check trem, livre pouso 10, vento 070 graus, 099, o ajuste no 011. Pesado pouso, strip 5218. 5518. Vitor, reassume pro de Duna, desce para 2.000 pés, 1.011, autorizado LS, repórter estabilizado, velocidade ideal, 180 mais. Serra November Vitor. 180, ciente November Vitor. Para 2.000? Afirmo, 2.000, autorizado LS. Negativo. Passaredo 2224, passando externo, baixado, checado. Passaredo 2224, ciente, continua a aproximação, é o segundo para pouso. Informe, tem um tráfego à sua frente, conforme já indicado, um ATR pra, na curta da 190 para pouso. O ajuste no 011, no passaredo 2224. Guardando pouso 224. O avião não completa, correção 1895. 1895, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Eco X-Ray, boa noite, mantenha o ponto de espera da 10, temos uma sequência de 3 aeronaves para pouso na 10. Por gentileza, aguarde minha autorização para ingresso na pista. Trip 5591, boa noite, o ajuste no 011, continue para a aproximação, segundo para pouso, a nave que precede é um ATR da Passaredo. Muito boa noite, guardando para a autorização pouso 5591 número 2. Trip 5218, no solo 30, reporte vista livre, chame Solano 219. Ok, livrando via Delta, chamarei Solano 219. Considere-se pista livre, trip 5218. 2224, livre pouso no 0, vento 080 graus, 099. Livre pouso no 0, passarei 2224. Solo, trip 5218. 5218, táxi à direita via Alfa e Juliette, ingresso para o pátio 3. Negativo, táxi e Kilo. Ok, já avisou, tá Alfa Juliette para o pátio 3, 5218. 2224, no Solos 32, reporte vista livre. Boa tarde, pista livre 2224. Pista livre, passarelo 2224. Chame agora o Solo, em 1219, boa noite, obrigada. 219, boa noite. Trip 5591, check trem, livre pouso no 0, vento 070 graus, 08 nós. Trem baixo checado, livre pouso 5591. Livre táxi agora à direita, Alfa em frente, primeira esquerda Juliette, pátio 3, negativo, taxiway quilo. Alfa Juliette, pátio 3, o 2224. Serra November Vista, com frente leve, chame torre 11895. 2295, grato. Romeu Charlie Fox Juliette, 55 milhas sudoeste Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo 201. November Vista, ajuste no 011, vento em Salvador 080 graus, 099, confirme intenções, pouso 10. Repetiu. Gente, continua a aproximação, segundo para pouso, aguarde vista livre. Vamos ouvir. Terra Novembro, Vito, confirma empate de estacionamento. Você, a Ana está. Gente, obrigada, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, vista livre. Vamos ouvir. Romeu X foi negativa, temos a aeronave a uma milha do externo e a aeronave que acabou de pousar ainda não livrou a pista. O 591 no solo 35, livre à direita, reporte pista livre. Já está lembrado, 591. Considere que é um pista livre? Temos. Gente, obrigada. Agora chama agora o Solano 219. 219. Livre pouso no 0, vento 080 graus, 00 mais. Baixar para lá. Direto a Buco. Direto. Decola da pista 10. Curva esquerda, saída Momo, Cogbo. Após frote, controle 1, 19.8, torre 1.8.95, código transponder 5477. Aeronave na final, dona zero. Após o pouso do mesmo, alinha e mantém cabeceira 1-0, Romeo Echo X-Ray. Após o Bagu, após a Bugô. Decola da 10, curva esquerda. Saída vai ser a Momo Frost, 198 é o controle, 5477 transporte. Trip 5595, livre ingresso à esquerda para o Pat 3. Momo Cogbo Frost, protege, SAN 3858. A saída é Momo Frost, SAN 3858. Solo Salvador, gol 985, pushback externamente no 8. Com a equipe de solo, chame pronto pro táxi, gol no 885. Estou para o táxi no 885. 3858, saída Momo, transição Frote. Afirmativo, Momo Frote, ciente. Momo, transição Frote. Momo, Momo Frote, ciente, 3858. Que deve passar na posição código, perfeito? Tem que passar por ela, né? É, positivo, é porque quando o senhor não fala transição frote, eu fico em dúvida se o senhor vai passar ou se o senhor vai omitir e depois falar que eu não lhe autorizei ou não lhe informei que era pra passar em código. E de vez em quando acontece isso. Ah, não, igual essa aí, né? Bom, frote, você tem que passar todo jeito pro código. Mas tá bom, valeu, velho. Obrigado, bom, frote, valeu. Tudo bem. Paulo Salvador, 3662 com a Victor. 080 graus 109, nível de decolagem da 10. Paulo Serra, da Rota B. Avistado, livre táxi via Alfa direita, reporte antes da Juliette. Papa Romeu Serra, November Victor. Sete, papai Romeu Serra, November Victor. Xanema 310, portão 6, pushback acionar. Xanema 63, 10. Autorizado. Não, aguarde o posicionamento depois. Aguardado 6310. Papá. O gol no 885 já iniciou o push? Afirmativo, gol no 885. Gente. Gonçalo, bom 8 8, obrigado, boa noite. Boa noite. Então, Oceaner 6310, pushback em coordenação com a equipe de solo. Chame pronto pro táxi. Chamará 6310, grato. Ah, Dael. Boa noite, Romeu. Eco X-Ray, contato radar, com 380, saída da EL. 380 da EL, Romeu Eco X-Ray, obrigado, senhor. Tenho duas aeronaves realizando pushback. Previsão de 4 a 5 minutos para reiniciar o táxi. Controle, autoriza direto da EL da presente para o Romeu Eco X-Ray? Direto da EL, X-Ray. Obrigado.

58, alternamos a Leão. Tá autorizado o táxi via parte principal, IG Alfa, no ponto de espera torre 1895, QNH1001, vai seguir a retaguarda da aeronave da Oceanair. Vai retaguarda da Oceanair, Gol 1891.